aeronave que pousou à frente, previsão de 5 a 2 minutos. Afirmativo. Eu vou terminar o pico de partida então e já volto a falar com o senhor. Obrigado, hein? Bom. 12 horas, 15 milhas, é um Airbus 309 da TAM, está fazendo espera sobre a posição ITAP no nível 070. Afirmativo, tem tráfego anti-queda, está descendo para o 080, vai informar iniciando a hora sem ITAP. Azul 4082, tráfego adicional, 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, fazendo espera sobre ITAP nível 060. 7403. Meu papai com o Charlie, prossiga. O nível que o senhor, a altitude que o senhor irá. Eu informo que em TAP também temos aeronaves orbitando 060, 070 e 080. Paciência, 3864, vai manter o 040. Papai Romeu, Papai Eco Charlie, frequência para coordenação, 1, 2, 3, 4, 5. Cif 1288, alterno 264, para informação de voo e alerta. Papai Romeu, Papai Eco Charlie. Torre, o 754, está pronto para o táxi. Eu tenho 65-65 a bordo, 3 horas e 30, alternado é Fortaleza. Alta de Cruzeiro no corredor, Vera Cruz, na Cruz de Paris, já tem 1.500 pés. Patrão Gosta Vitor Juliette, mantenha 1.500 pés, ingresso corredor Vera Cruz, informe através de Paripe para ingresso Interlagos. Alfa Vitor Juliette. Informará através de Paripe, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, Juliette, Alfa, para ingresso na Delta, chama 286 e vai seguir como número 2, 754, boa, tem um bom dia. Também, Muvu. Obrigado. Azul 4061, autorizado, ingresso, decolagem, ventos, uma centena, 15 nós, 1007 no ajuste. Gente, livre alinhagem de decolar, o azul 4061. Eu sou de São Sierra, Vitor 366, eu estou 3834. Possível descer para 2500 pés, procedimento. Esse é para 2500, o ajuste 100767, reporte Sierra, Vitor 366, TAM 3834. Reporte 1366, TAM 3834. Trazidas por sequência para aproximação da final da 10. Tá certo, tudo bem, gente. Tá 3660, gente. A Vitor Juliette está mantendo 1500, se informe. Afirmativo. Gente, ajuste em Salvador no 007, mantenha 1500 pés. Reporte através de Paris para ingresso interlado. 007, mantenha Salvador, é o voo no 806? Seria o número de pouso do TAM 8001? O 90, só pedir para confirmar a pista para a extensão? Certo, conforme o TAM, a pista está operando apenas com 1805 metros, ok? A pista está deslocada, primeiros 1200 metros, pista cabeceira deslocada. Certo, meio desacelera deslocada, cabeceira 10, obrigado, gol 1805 metros. Torre Salvador, apenas para informar, no final da pista, observamos um bando de pássaros, ok? Só para informar. Sobre a pista ou próximo a Golfo? Sobre o final da pista, da cabeceira lá na oposta, na 28. Gente, obrigado. Obrigado a vocês, até mais. Venha 721, complete curva à esquerda, proa 200, desça para 3 mil pés, aguarde o vetor final. Descendo de esquerda 200, 3 mil, aguardando o vetor final, 6721. Suba para nível, correção, contato radar, suba para nível inicialmente o 050. Aguarde a atenção 340, informo que existem aeronaves fazendo espera sobre a posição ITAP. 050, restrito, na Gole, azul 4061. Controle, alerta, retorno. Mantenha presente proa, seu limite, a magnética 120 de Simbra, desça para o nível 040, TAM 8001. Mantenha pro limitado 120 de Simbra, 040, TAM 8001. Espera na posição, o senhor será vetorado para livrar as aeronaves. Ok, sem problema, 4061. Controle alfa, vetorado. Azul 4061, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 250, correção 245, azul 4061. Esquerda 245, azul 4061, vai atingir os 5000. Controle voo no 924, ainda mantém órbita? No 924, mantém a órbita, as aeronaves estão sendo aproximadas pela ordem de nível. Ciente, 924. Controle Salvador, passageiro Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette abaixo. Então 3660, chame agora controle Salvador 119 decimal 3. 8. Correção, decimal 8. Salvador 198. Certo, afirmo. 1806, tá na escuta? Na escuta, 1806. Pronto, cópia para Aracaju? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Aracaju, 190, aerovia Golfo 677. Decolada 110 com curva à esquerda. Perfil Pucajamo, após direto Aracaju. Código 5561, frequência do controle em 119.35. 190 autorizado para Aracaju, decola da pista 10, curva à esquerda, Pucajama Aracaju, Golf 677, 5561, controle Salvador 119-35, gol 1806. Correto, ponto 107, sempre pronto para o pushback acionamento. Estará pronto no 806. TAN 3173, pronto cópia para Guarulhos? Pronto cópia, TAN 3173. Utilizado Salvador Guarulhos, nível 340. Aerovia Peru 50, decola da 10 direita, após decolagem, subida da EL, transição Adiné, código 5564, frequência do controle 119.35. Tá 3173, autorizado Guarulhos, 1340, EL Peru 50, código da 10 da EL Diné, transponder 5564, controle 119.35, tá 3173. Então 373, correto, guarda o reportão, chefando para o push, back acionar. Chamada. A coordenação. Alfa Vitor Juliette está autorizado, espera sobre a rotatória. Alfa Vitor Juliette. Certo, graças. 77, aerovia, decola da 10, curva esquerda, subida Pucajama após direto Aracaju. Foxtrot 5573, a frequência do controle 119.35. Autorizado, Aracaju 190, decolada 0, cor esquerda, Pucajamo, depois Aracaju 5573, 109.35. Correto, 01 no pontão, chame para o puxacional, TAM 3566. Vou chamar o 3566. A 3660 para o localizador, direita 060, desça para 2000 pés, 1007 o ajuste, reporte LOC. Ok, direita 060, 2000 pés, 1007, vai reportar o localizador, 3660. 3834, táxi autorizado, Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, chama Santa Juliette, 3834. CN 080, aguarde para aproximação. Agora dá um 482. Abrego 924. 924, desce para o 050. 050, gol 924, pode tomar. Fazendo os ajustes agora, 1007. 1007, número 2, 8001. Do direita proa, coisinho, esquerda proa 160. Esquerda 160, gol no 924. Azul 4082, controle. Azul 4082, controle. 7-2-0, obrigado. IF 288, alterna 264-4061 da Azul, bom dia. Boa tarde. Azul 4082, reassuma a navegação na proa de Duna, chame agora controle Salvador 119.8. Confirmando Duna e o qual a frequência? 119.8, Azul 4082. Afirmativo. Pode voar o Serra Vitor 366? Autorizado 2500 pés, proa do Serra Vitor 366, Azul 4082, controle Salvador 119.8. 198, Serra Vida 366, obrigado. Controle, voo 754, decolou. Voo 754, contato radar, suba nível 390, saída PUCA, transição Aracaju. 754, 390. Controle Azul 4082, boa tarde. 4082, desça para 2500, 1007, proa do Serra Vida 366, da presente. 2500 com 1007, Serra Vitor 366, obrigado. Patrônio Salvador, Patatá Alfa Vitor Juliette, está na posição Alfa Toro, seu Santa Vista solicita a sua passagem ao Patrônio. Alfa Vitor Juliette, mantém espera sobre a rotatória, aguarde coordenação com a torre. Aguarde para decolagem. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, Guardião 06. Vou prosseguir, Juliette 04 ao portão. 04, portão, sobre a 24. Sim, até o ponto de espera da 17, aguarde autorização de tráfego e autorização para decolagem. Saiu 230, fotocópia para conquista 180. Autorizado, Salvador Conquista, 180, decola da 10, curva direita, perfil Gole, Erval, TCT, até Conquista, 5566, o código, controle 119.35. 180, decola 10, direita Gole, Erval, direto a ponte, 5566, transponde, 935, atrás. Correto, remoto, achando ponto para o acionamento e pushback, passaredo. Chamaremos o passaredo. Salvador, TAM 3173, pushback, acionamento, posição 2. Seu nome da companhia que vai ingressar até o 4, após o mesmo, está com a inibição para iniciar o seu push, o TAM 3173. Após o companhia ingressando no 4, livre pushback, acionamento, TAM 3173. 924, desce para 2000 pés, aguarda vetor para interceptar o localizador, gol 924. Para 2000, na sua escuta, por vetores, gol 924. 0, número 2 na aproximação, primeiros 1200 metros fechados, fique atento a pássaros e aguarde pista livre. Aguarda, tá treinando a 0. já está no ponto de espera? Tem aqui. Ingresse na pista, tá, faça táxi via pista, vai decolar a partir da cabeceira 35. Tato, esquerda pro 090. Esquerda pro 090, vou no 924. Confirmando 924, o crescimento será o aeronave ou localizador? Localizador. O 924, complete curva à esquerda, curva 060 para interceptar o localizador, 2010-2007. 060 na proa, até o lock, 1007, gol no 924. Para o solo, guardião 06. Direita em 219, boa. Guardião 06, ingresso a Chester, chame controle, 1935. 1935. Alfa Vitor Juliette, tá na escuta? Chamou controle? O Guardião 06, decolado, com dois a bordo, ingressou no Axé, para pouso no centro administrativo, visual, contrato na final no zero, se autorizado, dá presente, tem condições de seguir direto sem interferir. Senhor... Confirme, o controle não entendi. O senhor quer, não quer seguir os corredores, é isso? Já ingressou no corredor Axé. Solicita autorização para abandonar o corredor Axé para pouso no centro administrativo, já visual. Qual a proa que iria tomar para o centro administrativo? Proa 310. Solo gol no 80607, Black. Vitor Juliette, na escuta? Tá no portão 612, seu portão 7 está autorizado para o Black Sonamento, apertando para a nave da web. Centro da web net, vai iniciar o gol no 806. 8601, no ingresso após Kilo, pátio 3, e aguarda instruções para prosseguir o pátio 1, seu portão 111. Então tá, Kilo parte 3 e aguarda instruções do TAN 8001. Juliette, desça mil pés, ajuste no 007, mantém espera 3 milhas da 17. Parceiro, tá com o Zé, pra mim, 3 milhas, tá com espera, vamos ver o Juliette. Final. 8082, complete o aeronave, torre 18, decimal 6. 86, obrigado. Boa tarde, Azul 4082. 4082, boa, ajuste no 007, quanto à aproximação, reporte externo. A 10, cabeceira deslocada em 1200 metros. Afirmativa, está efetuando a aeronave, vai reportar sobre Serra Vista 3-72. Vitor e Juliette, informo o tráfego 12 horas, 3.6 milhas, o rumo nordeste, é um Charlie 310, está mantendo mil pés, Juliette Serra Tango. Sente, informe visual com o tráfego Vitor e Juliette. Boa parada, visual com o tráfego Juliette. É na Galeão com 4 horas e 15. 3.007 no ajuste. 7, 10, 3, 1, Alfa Vitor Juliette, 3, 2. Afirma, 3, 6, 0, pela esquerda. Segue, 3, 7. Batango Juliette, Serra Tango, se estiver recebendo o controle, acena a identificação. Zona 7, 3, boa. Serra Tango, foi na prova rotatória, Juliette, Serra Tango. 0, não. 3 milhas, sinal da pista 17. Ajuste no 007, vento a centena, 15 nós. Fique atento a pássaros e a homens trabalhando na parte fechada da pista. Check trem, livre pouso, azul 4082. Afirmativo, livre pouso 4082. ciente, estão 3.000 metros. Ciente, ciente, pode prosseguir, alfa, quilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio 1, seu portão 1-0. Alfa, quilo, pátio 3, vai aguardar para o pátio 1, portão 10, estão 3.000 metros. Tanto 3173, observa a nave da companhia que vai deixar via aquilo, ok? Ei, 3173. 1806, está pronto para o táxi? 2 horas e 40, alterna Recife, 171 a bordo. Na medida do possível, estou com outro tráfego no externo, Alfa Vitor Juliette, já estou visual com o seu tráfego. E para ingresso na Delta, chamará a torre 1 no número 62, ajuste no 007. No 007, pode prosseguir Juliette, vai reportar para ingresso na Delta, vou no 806. Sim, mantém o 1 no 71, correto? Na remota, puto fantasma. Acervo. 924, complete aproximação, torre 18, decimal 6, gol 924. 18, 6, gol 924. 29 da TAM, da companhia TAM. Assim que elas estacionarem, eu irei coordenar com você o seu pushback, mantém a posição. Ok, então foi entendido que pode acionar na posição, aguardando para o push, hein? Ativo, mantém a posição e aguarde instruções. Tudo bem, a gente vai manter a posição, mas pode acionar na posição? Quanto risco, solta assim, do acionamento. Ok, obrigado. Certo, solta aí, solta aí, após a passagem do Boeing, pode prosseguir, parte 1 até o portão 1-1. Após o Boeing, até o portão 11, então 8001. 3660, segue o tráfego da companhia para o portão 110. Segue o tráfego da companhia para o 110, 3660. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5491, passando a Lagoinhas. Descendo uma centena, passa 150, paciente da Lasca. Trip 5491, nossa sua identificação, chegada a Bonf. 1.200 metros no zero estão fechados. Fique atento a pássaros e a homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista. Gente, na... 924. Alfa Vitor Juliette, Solos 34, Backtrack, repórter livre. 050, Trip 5491. Salvador, está 3173, está na ECO. 3173 é para ingressar via Delta. É, eu me enganei aqui, perdi a Delta. Eu posso curvar aqui à direita, voltar pela Alfa e Delta, é possível? Se eu tenho condições de fazer o peão? Tem, tranquilo. Gente, faça o peão e ingresso na Delta. Gente. 924, ajuste no 007, o vento a centena, 15 nós, autorizado pouso 1-0. Livre pouso 1-0, deslocado, voo no 924. Azul 4082, ok? Atento para a nave da TAM, está fazendo pinhão, ela ingressou via eco. E após, pode prosseguir e reporta isso daquilo. Gente, observando o TAM, depois observa e vai via aquilo. 700, avança livre, boa tarde. Ok, até o ponto de espera da Delta, lá chame torre 1 no 8, uma meia dúzia. Prosseguindo até a Delta, reporta 1-8-6-12, eu vou no 8-0-6. Identificação, desça e mantenha nível 050. Chegada a mão descendo 050, 6320. Correção, Xené 6320 está autorizado nível 040. Até o 0420, descendo 6320. A sua posição, guardando o posto. Sim, estou sim, do acionamento. Até lá, Interlagos, reporte na rotatória visual com campo. Está na rotatória visual, né? Então, 3834, sim, entre agora 370 Fortaleza. Você quer confirmar a saída prevista? Como frote. Como frote. 240 nós, tipo 5491. 2630, informa indicada. Indicada de 263, Oxaner 6320. É 270 retificando. Centena 12 nós, check trem, livre pouso 17. Tá, 12, vai descartar. 320 tem condições de manter essa velocidade até top? Afirmativo. Mantenha até top, a Chanel 6320. Mantendo o 270 até top, 6320. 082 da Azul, está se aproximando perto da Foxtrot, está visual com gol. De passagem ao gol, após prossiga via Kilo, pátio 13 e reporte para ingressar no pátio 1. Gente, então a gente segue passagem ao gol, 4082. Paulo Salvador, vou no 924, Livan. No 924, Alfa, reporte antes daquilo. Alfa vai reportar antes daquilo, gol no 924. 2, sem identificação, chegada a man, reduza para 250 nós para sequenciamento, evitando órbita. Web 6702. Ah, reduzindo, senhora, para 50-6702. IPC 491, mantendo 220 nós. Gente, tempo 5491. Olha, Vitorinha Juliette e o João fala, segue. Confirme. Vitorinha Juliette e o João fala. Vitorinha Juliette, chame agora a torre 198, decimal 6. 286, graças, Juliette. Chame 6320, controle informa que você está ligeiramente à direita da chegada à mancha. Chame 6320. Apenas efetuou um pequeno desvio à direita, a fim de evitar uma pesada formação 6320. O Chanel 6320, mantenha a velocidade, seu primeiro na aproximação, está autorizado 2.000 pés via Aman, ajuste no 007. 1007, descendo via até 2.000, 6320. Toma, eu passarei do 2230 com 29 no TOB, eterno Salvador, 2.50 de autonomia para o passo. Informe a PROC que está mantendo. Uma delta 090, senhorita, devido à formação aqui próxima a mão e toque. Gente, informe após o desvio da formação na proa de Amã, web 6702. 2482 vai observar o Embraer 120 da Passaredo, que vai cruzar a saída do pátio 3, ingressar via Juliette, ok? Após o mesmo, o senhor ingressa pátio 1 para o portão 09. Gente, após a passagem do Passaredo, do Brasil, a gente ingressa na Juliette, para o portão 9. Gol 1924, ingresse via Quilo, pátio 3, aguarde instruções para prosseguir o pátio 1. Quilo, pátio 3, aguardando instruções, gol no 924. É 702, informe mais quantas milhas para o senhor irá continuar desvio. Tá, dá pra gente atravessar a proa 100, tem a informação na nossa proa, tá? 721, boa tarde. Tá, para livrar desvio, 67202. Proa 070. Negativo, 6721. Para Fortaleza, 3-1. Positivo. Guarde a coordenação. Número 2 para a cópia. Ok, aguarda. 040. 040, tipo 549. Web 6702, desça e mantenha...